tarde ou boa noite. Está começando mais uma edição histórica, a quinta edição do Homem Groove. Meu nome é Saul Henriques e nessa quinta edição maravilhosa, excepcionalmente à minha esquerda está... Cíntia. Cíntia está aqui representando o projeto, o podcast é delas. Então, excepcionalmente, hoje ela está na minha esquerda. E a minha extrema esquerda está... José Calazans. E a minha direita, como sempre... Arthur Araújo. Hoje a Cíntia está autorizada a interromper todas as gravações. Cíntia, o que você veio fazer aqui? Se apresente, na verdade, para todas as pessoas que estão lhe ouvindo nesse exato momento. Oi, gente. Meu nome é Cíntia, eu já sou podcaster desde 2015, mas eu dei uma parada e voltei agora. E eu queria muito acreditar que vocês tinham me chamado aqui porque eu sou legal e bonita, mas vocês só me chamaram por causa do podcast é delas, não é? Sim. Tô meio decepcionada com vocês. Mentira, Cíntia, a gente te ama. Sei. Na verdade, a gente já tava com essa pauta de poder te chamar. A gente, quando começou o podcast, vamos começar a trazer convidados? Vamos. Aí eu falei, pô, bicho, a gente tem que começar a trazer a Cíntia. Sabe, o primeiro nome foi tu. É, porque a gente, pô, a Cíntia é das poucas podcasters que eu conheço que estão perto de mim. Né? E aí eu disse, não conheço tantos podcasters assim, então a gente tem que chamar a Cíntia pra fazer parte do rolê aqui um dia com a gente. E aí, calhou da gente conhecer o projeto e disse, mano, é a hora, bora chamar a Cíntia. Pra você que não sabe, também Cíntia trabalha como social media, que é o tema central do nosso podcast. Cíntia é de comunicação. E Cíntia está nessa vida, né, bandida. Nessa vida bandida há muito tempo, né? É verdade. Quanto tempo já trabalha com comunicação, Cíntia? Nossa, deve ter uns 10 anos, mais ou menos. Nesse tempo todo aí, o que tu sentiu que mudou na comunicação? Por altos. Quando eu comecei na comunicação, eu achava que eu iria pra redação. Eu gostava de escrever, tinha blog, tudo bonitinho. Mas a gente foi mudando o dia a dia dentro da agência e hoje em dia... Você não tem mais um publicitário especializado em alguma coisa, você tem um publicitário que faz tudo. Então hoje em dia eu faço redação, faço atendimento, faço planejamento, depende muito do dia. Cíntia, você é uma podcaster e como é que você vê a mulher hoje em dia nas mídias sociais, no caso, quanto... Você é uma representante dentro de uma mídia que é o podcast, como é que você se vê posicionado quanto mulher neste segmento? E na verdade, como é que você vê as mulheres no nesse âmbito das mídias, youtubers, podcasters e etc. Essa é uma boa pergunta, porque... Muito obrigado. Assim, eu considero a podosfera um ambiente muito dominado por homens. Tá? Eu acho que, se a gente for olhar, entre, sei lá, entre o principal podcast de comunicação que a gente tem no país, ele é uma equipe formada, provavelmente, 100% por homens. Não sei se tem algum membro fixo que seja mulher, mas eu acredito que não. Então, para mim, é um ambiente muito, muito masculino. Tá? Bem, eu sou mulher, óbvio, mas eu não enxergo muito essa divisão homem-mulher. Eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, que é o podcast, eu estou produzindo conteúdo, eu estou escrevendo, mas eu não gosto de enxergar essa divisão. É interessante porque muita gente chega através do podcast que eu faço ou então da coluna que eu escrevo e as pessoas vêm falar de como eu sou fisicamente. A maior parte dos comentários que eu recebo é relacionada à minha forma física. Ou dizem que eu sou bonita, obrigada, quem estiver ouvindo, inclusive, se achar isso pode mandar um comentário. Ou dizem que eu tenho alguma coisa diferente e tal, mas dificilmente as pessoas conseguem comentar conteúdo que eu produzo. Mas isso, comentários de homens. Sim. As mulheres com quem eu tenho contato, que falam de... que estão ouvindo o podcast, elas realmente comentam conteúdo. Homem não, ele já dá essa... Como eu posso dizer? Ele já chega com uma cantada. Não que eu esteja reclamando, ouviram? Mas sim, acontece muito. Eu não gosto de ver essa divisão, mas eu sei que ela existe. Sim. Ainda levando em consideração a tua experiência com podcast, hoje tu trabalha dentro de uma agência... tá se formando em publicidade, e qual é a importância da tua experiência como podcast, como produtora de conteúdo, no processo de criação? Que assim, a gente percebe muito hoje a exigência de que o publicitário, o jornalista, ele também tenha o seu próprio canal, seu próprio espaço e consiga visualizar a produção de conteúdo de forma mais ampla. E tu já fez o processo inverso. Qual é a importância dos teus projetos paralelos com podcast e produção de conteúdo no teu dia a dia dentro da agência? Olha, o fato de eu estar sempre produzindo conteúdo me faz ler muito, me faz, claro, produzir muito conteúdo e eu nunca fico parada. Então, mesmo quando eu estava desempregada, eu estava produzindo alguma coisa. E isso te dá um raciocínio mais rápido. Isso me ajudou muito a aprender a falar com as pessoas. Não que eu não soubesse falar, mas hoje em dia eu me expresso muito melhor graças ao podcast. Mas como é que tu lidas hoje? Porque para mim é uma grande dificuldade de eu lidar com o meu trabalho do dia a dia, o trabalho formal, aquele que paga as contas, e o meu segundo trabalho, que dá um prazer gigante de fazer, que é produzir conteúdo. Como é que tu lidas hoje com essa divisão de tarefas? Como é que isso entra no teu dia a dia? O Pudimcast, né, que é o podcast que eu faço, geralmente é gravado durante a semana. A gente grava tudo por Skype, porque só uma das pessoas da equipe mora aqui em Belém. E aí eu sacrifico meu fim de semana editando tudo e passando basicamente o sábado inteiro editando, criando arte, divulgando. É a vida, né? Foi uma coisa que eu escolhi, uma coisa que me dá muito prazer. No fim de semana, quando eu posso relaxar do trabalho, eu trabalho. Mas eu trabalho com algo que me dá muito prazer. Eu acho que isso é um ponto de vista interessante, porque todo mundo que vê a produção de conteúdo... Direito, eu estava vendo uma... É o nome dela. Uma digital influencer, uma menina do YouTube reclamando. Ela fez, sei lá, 15 stories pra falar sobre isso. Das pessoas julgando muito, dizendo que o emprego dela é muito fácil, né? É fútil, né? É muito fútil. As pessoas dizem, ah, faz só um videozinho, ah, tu vive só de fazer vídeo, ganha dinheiro com isso e é uma grande besteira tu tá reclamando que tu vive cansada. Cansada de quê? Saca? Então as pessoas não entendem que muitas vezes a gente tem dois trabalhos, né? Um que paga as contas e o lazer, por exemplo. O Homem Groove ainda não paga nossas contas. Se Deus quiser, um dia vai pagar, né? Mas, em breve. Inxalá, oremos, amém, God, enfim. Em breve nós poderemos dizer chupa Jovem Nerd. É. Mas, e a gente se divide entre os trabalhos da vida real e o trabalho que é manter um podcast. E até quem tem essa produção e vive da produção de mídias, enfim, youtubers, podcasters, etc. A gente tem um trabalho absurdo, porque tu tens que gerar conteúdo massivo, sempre, com uma frequência muito maior do que, por exemplo, o nosso podcast, que é quinzenal. Entendeu? Nossa, meu sonho é ganhar tanto dinheiro com podcast que eu vou poder contratar a agência na qual eu trabalho só pra fazer minha imagem na internet. Alô, queremos vocês aqui, hein? Não, mas assim, esse papo de a gente, as pessoas acharem que o conteúdo que a gente produz, ele não é de valor, acontece com o youtuber de ciência que tem, sabe, acontece com o jornalista que escreve num blog, eu acho que ele é um fator que ocorre por conta do outro não fazer parte do nosso universo. Quem eu vejo desvalorizando esse trabalho é quem tá fora da comunicação. Sim. Que é o que pergunta, bicho, tu já, tipo, tu chega pra um influenciador desse que é um blogueiro já consolidado com CNPJ e tudo mais, com a equipe, e provavelmente ouve a pergunta da família, tipo, tu já tá trabalhando ou tu só faz blog? É. Sabe? Esse processo de quem é fora da comunicação, vocês já se sentem, concordam, vocês também, mas assim, tanto é que tu consegue perceber que quando um profissional de comunicação vai iniciar para trabalhar, viver de produção de conteúdo, ele vai devagar, ele não sai do seu emprego, ele faz um projeto paralelo, porque ele tem a consciência de todo o processo. Enquanto quem é de fora da comunicação, tipo, poxa, para ganhar o dinheiro fácil, bora só gravar uns vídeos. É. Aí quando ele descobre que o processo é bem, bem mais complicado... E bem dolorido e também. Que aí ele sente, não, realmente... Ou então faz qualquer merda e demora um tempo pra perceber, ou então descobre que não vai dar certo e desiste. Então, assim, tanto o processo de valorização, tem a questão da valorização e também tem essa questão do achar que é fácil, qualquer um pode ganhar dinheiro com isso. Tipo, é a grana fácil do dia a dia, de hoje em dia. Mas até para fazer as coisas mais corriqueiras, tipo um meme que as pessoas acham que é qualquer besteira, tem que ter um planejamento. Eu me lembro que eu tinha um cliente que eu queria impulsionar a página, mas eu não queria gastar dinheiro, queria que as pessoas conhecessem, mandar o nome da página para frente. E aí eu tinha que fazer um meme sobre uma novela, aquela novela lá que falava de Belém, muito mal e porcamente, mas enfim. E aí eu me lembro que eu passei um dia inteiro pesquisando sobre meme, frase, o que poderia... Deu muito certo, consegui 3 mil curtidas na página em 5 dias, por causa de um meme, mas foi um dia inteiro para este meme sair. E as pessoas olharam, e quando eu conto isso para cliente, eu digo, olha, a gente fez essa estratégia, aí eu mostro o meme, aí ele me olha assim com uma cara de, mano, é só uma foto da novela e tu escreveu uma frase com uma fonte impact, né, com um contorno tracejado de preto. Aí eu digo, pois é, mas pra sair esta foto com esta fonte impact, minha amiga, deu um trabalho e um estudozinho. Pois é, as pessoas acham que ser criativo é assim, você estala os dedos e pronto, tem uma ideia. Gente, criar conteúdo, criar qualquer coisa dá trabalho. Tem pessoas que realmente são abençoadas, sentam e fazem, mas essas são tipo, sei lá, 1%. Se a gente vai lá pra criar um meme, a gente pesquisa. Eu fiz um episódio sobre memes no podcast na versão anterior e eu conversei com o fundador do Museu de Memes. Existe uma pós-graduação em memes já. Sim, existe. Existe. Sério? Ele existe. É uma pessoa incrível, Vitor, eu te amo. E aí, alô, Vitor! Queremos você aqui. Infelizmente ele mora no Rio de Janeiro, mas ele pode participar por Skype. Tá bom, Vitor. Venha, Vitor. Vitor, por Skype ou presencial, queremos você aqui. É verdade. E é muito interessante que a gente pense, ah, o meme é só uma piadinha. Quando eu fui conversar com ele, eu fui descobrir que não, que meme é uma coisa muito mais antiga. Meme seria a menor parte de uma informação que você tem. A própria ideia de meme é um meme. Sim. Porque é uma informação pequenininha que você está passando ali, jogou, pronto, pegou. Quando a gente pensa, ah, vou só criar um meme, é uma parada engraçada e tal. Não é só isso, tem todo um contexto por trás disso. Que o cliente não tá vendo, as pessoas que estão curtindo a página não estão vendo, para elas é puro entretenimento. É legal, acabou, curtiu, tchau. Não é assim. A grande massa aqui que compartilha todos os dias não sabe o que é o meme. É, não, e fica achando que se restringe a um formato também, né? A gente tem meme, eu já vi meme até dentro do podcast. Explique o que seria um meme dentro do podcast para as pessoas que não estão familiarizadas. É, há muito tempo atrás existiam alguns comentários assim. De um podcast, acho que se não me engano, foi Pauta Livre News, onde um dos membros falou assim, ah, se a sua estrela não brilha, não venha apagar a minha. Isso nasceu num podcast? Sim. Morria sem saber, sim, que essa frase nasceu. Pois é do PH Santos. Ele tem um podcast também ainda, né, que é o RapaduraCast. Isso acabou virando um tema corriqueiro de ouvintes e produtores de podcast, e depois ultrapassou a barreira do formato. Mas ele começou aqui. E era muito comum tu encontrar outros podcasts citando esse mesmo tema. Se a sua estrela não brilha, não vem apagar a minha. Não, e não só saiu do âmbito da podosfera e ganhou milhões de vertentes. Sim, eu já escutei aqui em Belém, se a sua saia não, de carimbó não roda, não venha, né, de rodar a minha, enfim. Mas tem outros tipos de formato, até dentro de podcast, que eu acredito que sejam memes. Por exemplo, o fato de você ter podcasts onde ele começa com as pessoas se apresentando, o cara pode fazer uma piadinha e depois entra uma vinheta e em seguida ele inicia um tema, além de ser um formato, eu acredito que ele possa ser um meme porque ele está sendo reproduzido e repassado adiante. Então, para mim, é uma característica de ser um meme, sabe? Ele faz parte de uma cultura, de um grupo que está sendo reproduzido e levado adiante. E acabou sendo um formato. É, além do meme, quais outras coisas que aparentemente são corriqueiras, que na visão do cliente é simples, mas dá um trabalho desgraçado para fazer, e é o grande desafio do dia a dia, assim? Olha, uma coisa que eu acho complicada é slogan. A gente pensa assim, é só uma frasezinha, é só uma assinatura, mas mano, você tem que resumir aquela empresa em uma frase, você tem que fazer com que ela soe bonita, com que ela soe agradável e pegue na cabeça das pessoas. E aquela microfrase tem que representar todo o conceito e o posicionamento e a visão e a missão e todas essas coisas de uma empresa. Sabe uma que eu acho fantástica, falando aqui a nível de Belém? Belém importado, simplesmente popular. Cara, não tem o que pôr, não tem o que tirar. São duas palavras, pronto. Todo mundo que é de Belém vai saber o que é. É uma loja de importados que literalmente é popular. Porque todo mundo conhece, tem produtos baratos, tem uma grande variedade. É popular. Eu gostaria de dizer que eles não deram nem uma Tupperware pra gente estar falando isso, tá, gente? Mas, alô, Belém Importado, se você quiser dar uma Tupperware pra gente, um balde, estamos aí. Mesma visita na Estátua da Liberdade. É verdade. Olha, eu tenho uma história engraçada. Eu tava fazendo as redes sociais de um cliente. Tem uma história engraçada, eu fiz publicidade. Pronto, acabou. Acabou. Não é história engraçada, cara, isso é história triste. Não, eu tava fazendo a rede social desse cliente e aí eu fui num evento de lançamento. E aí o cliente chegou e apresentou pro amigo e disse assim: olha, essa aqui é a Cintia, a menina do Facebook. E eu fiquei com a mão cara de cu. Porque pro meu próprio cliente, eu era a menina do Facebook. Porra, cara, eu tô lá atendendo teus clientes, eu tô lá fazendo planejamento, eu tô lá postando bonitinho, eu não sou só a menina do Facebook. Mas aquilo ficou na minha cabeça, eu disse, não vou ser só a menina do Facebook, hoje eu faço Instagram também, beleza? Isso foi dito pelo nosso amigo... Queremos você aqui! Não queremos não! Continue. Não, depois disso, né, poxa, minha moral foi lá embaixo. Quando eu comecei a trabalhar com redes sociais, eu ia explicar pra minha família, ah, eu trabalho com redes sociais, ah, Facebook. É, existem outras redes sociais, mas sim, o maior lance é o Facebook. Ah, mas o que que tu fazes? Eu crio conteúdo, eu atendo as pessoas, essas coisas, sabe, que todo mundo faz hoje em dia. Acabou que mídias sociais tá atraindo, sei lá, 90%... De todos os profissionais de comunicação, eu acho que todo mundo hoje em dia faz um pouco de mídia social. Se não tá fazendo pra cliente, tá fazendo pra si próprio. É, eu acho que ser publicitário hoje parece que virou sinônimo, sendo que é uma área específica, né? Que você tem que estudar, assim como design, né? Com direção de arte, como, sei lá, atendimento. Você tem que ter um conhecimento específico da área, mas parece que as pessoas acham que a faculdade de publicidade já cobre isso, já te dá... de bônus, assim, e não dá, né, na verdade. Acho que o grande problema não é a questão de respeitar, mas de compreender de fato o que eu faço. Porque logo no início, quando eu comecei a trabalhar com comunicação, eu já estava iniciando, já comecei com o digital, já comecei com mídias sociais, e as pessoas achavam que eu fazia cartão de visita, que eu fazia outdoor, que eu fazia panfleto. E alguns parentes chegaram a oferecer... R$50 por uma logo. Ah, é, e eu chegava a dizer, não, eu não sei fazer cartão de visita, eu não sou diretor de arte, eu não sou designer, eu trabalho com planejamento digital, planejamento de comunicação digital. Tá, até aí tudo bem. Então cansaram de oferecer serviço pro Arthur, e ficavam só oferecendo o concurso público, tipo, o que tinha de gente dispostas a pagar, e várias já a inscrição em concurso público era uma porrada, mas ninguém queria pagar uma conta de luz. Não é o caso agora. É verdade. Na mesma situação que o Calazans, quando eu saí em televisão, quando fui entrevistado, etc, o que aconteceu? Quando virou o Big Man off da porra toda, né? É. Começou a ter respeito, mas ainda não sabem o que eu faço. Eu acho que quem sabe que eu faço minha mãe, meu pai, as minhas irmãs e talvez no máximo meia dúzia de parentes. Porque acontece que hoje, sabe, o Arthur trabalha com alguma coisa lá com comunicação e parece ser importante pra ele ser na televisão. E sem brincadeira, quando eu comecei a sair em reportagem, pararam de vir os convites para concurso público. Mas ainda assim não vão aparecer jovens de mídias sociais ou algo assim, porque eles não sabem o que eu faço. E eu acho que esse é o grande problema de quem trabalha com comunicação. É que a nossa área vai muito além do cartão de visita. É por isso que sobrinho ganha trampo mais fácil, porque para ele é muito mais simples. A gente tem que pensar em estratégia, produção. Quando as pessoas estavam começando a entender o que é social media, eu vou e migo para a área de métricas e inteligência, que nem o próprio galera de comunicação entende. Então eu já desneurei completamente disso. Eles nunca vão entender. Você quer desgraçar a sua vida de vez, então deixa para lá. Não, deixa eu contar uma coisa curiosa para vocês. Mesmo depois de já ter saído em televisão, agora em 2018 faço 10 anos de mercado digital, sou velho já nesse negócio, aconteceu um negócio curioso um dia desse, foi assim, a minha mãe mandou no grupo da família uma arte de um cliente meu. Aí eu imaginei, porra, agora eu tô surfando na onda, né? Aí a mãe riu, todo mundo riu, aí eu falei assim, mãe... Foi eu que fiz isso aí, você já sabe, né? Ela falou, não, não sabia. Me mandaram num outro... Puta que pariu! Me mandaram num outro grupo e agora eu tô compartilhando. Meu Deus, mano. Quando tu pensa que tu tá famoso... É, cara. E aí, assim, tipo, formou uma decepção de mãe, assim, ela tava torcendo por mim no prêmio que eu tava concorrendo, e assim, ela não se tocou que eu tô fazendo. Meu Deus. Mas é muito naquilo que tu fala, assim, eles compreendem, mas não entendem, né? Então, mas vai levando, tá pagando as contas, pra ele tudo bem, né? É interessante a gente falar dessa relação de social media ser a porta de entrada para os profissionais de comunicação. É que quase toda semana surge uma nova agência digital com ênfase em mídias sociais. E muitas das vezes são pessoas que nem sequer atuaram como social media, como profissional, seja freelance ou seja dentro de agência, depois pegou a experiência e foi abrir a sua própria agência, mas que viu essa facilidade, entre aspas, muitas aspas aí, essa facilidade de ganhar dinheiro com a internet, porque é barato, eu posso vender para tudo que é mercadinho, lojinha que tem no meu bairro, e com isso eu vou ganhar muito dinheiro fácil. E vira essa bagunça toda que nós estamos vendo hoje. E muitas delas se vendem como agência. E cria até a imagem de que a agência em Belém não sabe fazer trabalho, por causa da generalização desse processo todo. Arthur, isso que tu falaste é bem interessante. Eu vou contar duas experiências que eu tive. Senta que lá vem polêmica. E essa é tretosa. Opa, gostamos de tretas. Eu estagiei numa agência que... Qual era a agência? Não caso dizer o nome, mas era uma agência muito metida, engraçadinha, meio palhacinha. Opa! E depois eu cheguei a trabalhar nessa agência. E assim, era... Quem trabalhava com mídias sociais era completamente aleatório quem chegava nessa agência. Eu era estudante de publicidade. Tinha uma pessoa formada em engenharia, com pós-graduação em segurança do trabalho. Aí sim. Tinha uma pessoa de letras e tinha uma pessoa que ainda ia entrar na universidade. E todo mundo tinha a mesma função, criação de conteúdo. Por um lado é interessante, porque são várias cabeças pensando vários assuntos diferentes. Mas quem realmente tinha o conhecimento, quem é que tinha as habilidades para escrever essas coisas lá? Todo mundo? Não. Vou falar uma coisa que é muito polêmica aqui. Comunicação não é para todos, comunicação é para quem estuda. Não dá para simplesmente chamar seu sobrinho, porque seu sobrinho vai cobrar R$50 para administrar sua página. Porque o seu sobrinho vai fazer alguma coisa errada e depois você vai pagar 4, 5 vezes esse valor para um profissional ir lá e consertar a cagada, beleza? O que o Arthur também falou, que muita agência surge, um tempo atrás eu fui chamada para uma entrevista que era numa gráfica. E essa gráfica já começou bem, né? Porque gráfica é comunicação também. Comunicação visual. Essa gráfica tava começando um negócio de mídias sociais e eles queriam ganhar no volume. Meu Deus! Isso é só o começo. Então eles ofereciam literalmente para qualquer pessoa. Eles tinham foco no interior, então às vezes um salão de beleza lá em... Sei lá, pensei na cidade mais estapafúrdia do Pará. Eles queriam pegar essa pessoa e cobrar... Tomalit, lá mesmo. E queriam cobrar R$50 da pessoa para administrar a página. E eles queriam ganhar no volume porque eles queriam, tipo, 30 clientes pagando R$50. Parece interessante, mas, porra, você sobrecarrega a pessoa que cuida das páginas. Porque 50 contas, 30 contas, sei lá quantas milhares de contas... que exigem que você escreva pelo menos um post por dia, são 50 textos diferentes que você vai pensar. Para ganhar R$50 no mês, sinceramente, pelo amor de Deus, né? E aí as pessoas iam oferecendo assim, para quitandinha, para o barzinho. Doido, nem todo mundo deveria ter mídias sociais. Às vezes é muito difícil explicar para o cliente. O cliente tem algum negócio muito pequeno, acha que é interessante investir? Depende muito. O que a quitandinha do seu José, lá na esquina da minha casa, vai ganhar investindo em mídias sociais? Se ela não tiver com um negócio estruturado, realmente não vale a pena, né? Porque aí não tem condições de entrar, aumentar a escala, pegar mais exposição e ter condição de dar com essa demanda, né? Todo negócio dele vai no boca a boca. Pra que eu vou criar um Instagram pra mostrar a maçã mais bonita do dia? E aí, qual é o grande problema? A galera que tá empreendendo agora, que tá entrando nesse mercado, tá oferecendo aleatoriamente, acha que todo mundo é um cliente em potencial. Faz um trabalho ruim, pega um cliente que não precisava daquele produto e depois a área de mídias sociais fica queimada. É muito mais fácil falar mal do que falar bem. Então, às vezes, o seu Manuel lá da Quitandinha, acho que era José quando eu usei o exemplo, mas enfim, vocês entenderam? Vai falar mal pra Dona Maria, que tem um salão de beleza no quarteirão, que vai falar mal pro, sei lá, pro seu Manuel, que tem a padaria, e aí vai ficando queimada. De pouquinho em pouquinho, vai queimando toda a área. É. Queimou o pão do seu Manuel. É. Queimou o pão, queimou o cabelo, queimou tudo, queimou a gente, inclusive. Mas é muito difícil diferenciar quem é realmente profissional e quem tá fazendo molecagem. E essa relação de... A gente já discutiu isso várias vezes aqui no Homem Groove, que nem sempre é só daquela pequena agência. A gente começamos abordando essas microagências que estão fazendo as três porradas, mas temos casos aqui em Belém de grandes agências que fazem 10, atendem 20 clientes por profissional, que até limitam o tempo. Tipo, tem casos aqui em Belém de agência que, tipo, cada profissional tem 15 minutos para cada cliente, aí você pula para outro cliente. E são coisas assim absurdas para poder sustentar essa quantidade louca pelo valor baixo, que todo mundo sai perdendo, como a Cintia falou, inclusive de contas que não precisam exatamente daquele serviço. É muito mais interessante você pegar 3, 4, 5 clientes grandes e fornecer um serviço completo, com qualidade, gerar lucro para essas empresas que vão poder repor de volta para a agência, do que você dar força a barra com um monte de gente que não precisa, tirando dinheiro de quem não tem, fazendo serviço pouco, levando a estresse, depressão, a crise de mais coisas os funcionários, porque eles são obrigados a viver essa loucura também, e todo mundo sai perdendo aí. Cíntia. Eu. Eu queria te agradecer por ter participado no podcast. Acabou. Oh! Eu queria te agradecer por ter vindo. Eu realmente queria ter trago aqui desde o começo, que tu vieste num momento muito bom, que a gente teve a oportunidade de poder te trazer aqui. Tá aberto o podcast para tu vir participar mais vezes com a gente e para falar sobre outros temas tão importantes quanto. E eu queria que tu deixasse o teu recado, como é que a gente pode te encontrar, e matar uma curiosidade minha. Por que Pudimcast? Tá, senta aqui lá vem a história, então. Eu... Basicamente, eu vivi o boom da internet. Então, quando eu tava no colégio, milhares de anos atrás, eu criei meu blogzinho e tal. E escrevendo lá sobre a minha vida, sobre os livros que eu tava lendo, eu acabei chamando a atenção de uma pessoa que tinha um site nerd. E aí eu comecei a escrever pra esse site. Lá pra, sei lá, já 2012. Em 2014, nós vimos que as pessoas estavam parando de ler o site. Nós fomos analisar os dados e as pessoas passavam cada vez menos tempo dentro do site, ou seja, a gente estava escrevendo para ninguém. E podcast era uma mídia que estava surgindo, e eu sei lá de onde eu tirei essa ideia, pô, bora fazer um podcast. Só que na época eu estava mais focada em produzir conteúdo para meninas. E aí, pô, bora fazer um podcast fofinho, podcast Pudimcast. Pô, Pudimcast, vai ser esse o nome, vai ser um negócio fofinho. Mas é engraçado como com todo o meu planejamento, toda a minha experiência com publicidade, as coisas foram completamente diferentes do que eu tava esperando. Como quase tudo na vida, né? Vamos falar sério. As coisas acabaram saindo completamente do controle. O que antes era pra ser um negócio fofinho, pra meninas e tal, acabou se tornando um podcast nerd e cultura pop pra todos os públicos. Mas a maior parte do público acabou sendo masculina. Quando eu pensei no slogan, Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia, era pra ser um negócio fofinho, mas as pessoas, eu não sei por que, levaram pro lado da putaria. Pode falar putaria aqui? Pode falar putaria. Acho que já falou, né? E ele acabou criando essa identidade própria. Então foi meu filhinho que foi um parto, ele realmente foi um parto pra nascer esse podcast. E ele ganhou uma identidade que eu não conseguia imaginar. Então as pessoas acabaram associando o Pudimcast, coisa fofinha, coisa mais caliente. E assim foi indo. O que que tem de caliente num pudim, gente? Eu não consigo olhar pra um pudim e pensar erotismo. Mas olhar, não é no olhar pudim. Pra um pudim e dizer, isso é sexy, né? Caralho, que vontade de transar com um pudim. Nossa, ele tem um buraquinho, inclusive, né? Forte. Mas não é o pudim, sou eu. Oh, meu Deus! tem uma grande explicação, é porque era um negócio... Tu enrolou que... esse tempo todo pra dizer que não tem explicação e foi só porque foi fofo. É. Oh. Vocês acham que as nossas melhores ideias têm toda uma fundamentação teórica? Claro, nós somos de comunicação, querida. Tudo tem que ter um conceito, um direcionamento, um porquê analítico. De onde veio o nome Homem Groover? Foi culpa do Calazans. E olha, é Homem Groover, G-R-O-O-V-E-R. Eita, cara. É uma homenagem à música do Jorge Benjó. E quando surgiu é porque... O programa não é tempo de se explicar, só tô te zoando mesmo. Continuando, Cíntia, onde é que nós lhe encontramos? Dê suas redes sociais, dê seu podcast, como é que as pessoas podem lhe ouvir, você fala mais de quê? Então, o Pudim já tem um site próprio, né, pudimcast.com.br, eu tô no Instagram com Cíntia Pudim, eu tô no Twitter com Cíntia Pudim e eu estou no Telegram com Cíntia Pudim porque eu não sou uma pessoa nem um pouco criativa, sabe? Ah, isso. E faço publicidade, olha que engraçado. Pra quem quiser ouvir o Pudimcast, cultura pop, nerdice, um pouco de ciência e um crossover do mundo freak, pudimcast.com.br, sai um domingo sim, um domingo não. Geralmente tem uma hora e meia de duração, a gente fala um monte de merda. É bem legal se fosse vocês ouvir lá. Inclusive tu, Sol, que eu sei que ainda não ouviu. Muito obrigado, revelações. Ah, e quando me convidarem, né, novamente estarei aqui pelo Homem Groover, que ainda tá sem explicação o nome pra mim. É, um dia a gente faz um programa só pra explicar isso. A gente faz uma porta só pra explicar o nome. É verdade. E depois dessa, nós encerramos este maravilhoso episódio, que contou com a presença ilustre de Cíntia Macedo. E Calazans, você quer deixar algum recado? Siga a gente nas redes sociais, arroba Homem Groover, em tudo quanto é lugar. Homem Groover, G-R-O-O-V-E-R. Isso foi culpa do Calazans. Esqueça a hashtag, a culpa é do Calazans. É, hashtag a culpa é do Calazans, por favor. Temos um site, o Homem Groover. Site homemgroover.com.br, onde lá você pode encontrar nosso podcast e nossos textos antigos. E continuar nos seguindo por aí. Você quer deixar o seu Instagram pessoal? Você pode me encontrar no penseplay.com. É, Arthur. Você pode me encontrar no arthuraújo.com. Você pode me encontrar no arroba funcional no Instagram. Ou joga só o Henrique no Facebook, a gente bate papo. Cíntia, você ainda quer deixar alguma rede social sua para fãs lhe encontrarem? Eu entrei no Vero também. Tô tentando descobrir como é que funciona essa rede social ainda. Então pronto, pesquisa o que é Vero e adicione a Cíntia. Mas olha, antes de encerrar, gostaria de agradecer muito, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Já estou aqui me disponibilizando a vir participar de outras vezes, principalmente quando o assunto for treta da publicidade em Belém. É um assunto que eu adoro. Não que eu seja barraqueira, mas eu adoro. Então... é com essa a gente vai se despedindo. Até a próxima, galera. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.